alguma coisa. O que que tá acontecendo com essas pessoas? Hoje tá tudo diferente, ninguém confirma de ninguém. Daquele jeito, entende? A gente sente, né? Não consegue mais andar tranquilo. É perdido, preparado, esquerdo de olho, vacilo. Ninguém é mais menino, já sai do peito com o dedo no gatilho. Daquele jeito, voado, naquele instinto, mas é lógico. Se vacilou é cobrado. Se sua mãe ainda não chorou, mais um dia pode ser mais um finado. Tá ligado? E sempre assim, quem só faz parte da gente. Será que não entende isso? Ou quando jogar no lixo, quem vem da gente não é à toa. Oh meu Deus, o que que está acontecendo com essas pessoas? O que que está acontecendo com essas pessoas? O clima tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo ou a volta do tormento? O clima tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo? Meu meu velho, orar a Deus primeiramente. Pedir ideias certas e consciente. Pra quando o mal te trombar, se não tiver sozinho, não calar, não parar no meio do caminho. Orar a Deus todos os dias pedindo paz. Que a paz traz tranquilidade demais. Pois o mundo tá tumultuado. Desgraça deita e rola. É foda, desencosta. Encosto maligno, que esquisito. Moleque não consegue mais achar o vício. O que é isso? Moleque de 10 anos já tá andando armado. Mas é claro, isso não é mais raro. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Será só o fim do mundo ou a volta do tormento? Do tormento, na verdade não para, dá um tempo, tá entendendo? Tá vendo? O clima tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo ou a volta do tormento? Tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo ou a volta do tormento? Será que dia é o fim? Será que está próximo do fim? Será? Fico triste em pensar nisso. O que eu procuro é a paz e com fé, longe do perigo. E é com muita fé que eu sigo meus caminhos. Ligado bico, ativo, no sapatinho. Por quê? Hoje tudo é na cautela. Você vê quebrada, periferia, favela. Onde o corpo no chão já não é mais novidade. Se morreu não volta mais, eu fico lembrança de saudade. E você sabe que é dura a realidade. E você sabe, tá na cara a verdade. Sem respeito não vive, pois é que prossegue aqueles que vivem. Humildade cola, quem não é, pega o pique. Por quê? O clima tá tenso, não é um filme. O clima tá tenso, não é um filme. O clima tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo ou a volta do tormento? O clima tá tenso. O que que está acontecendo? O clima tá tenso. Será que é o fim do mundo ou a volta do tormento?